Era até bom ser. É o Davi Cooper que quer participar por Viva Voz. Ah, vai participar por Viva Voz? Mas por que, que ele não vê? Porque ele não tinha avião. É mesmo? Você recebeu o material? Recebi. Você deu uma olhada? Sim. Tá. O centro criado, o Unicamp, que você participa tão ativamente, e o FRJ, gerou um projeto que já vinha sendo capitaneado pelo Dr. Davi, pelos marginais, há uns anos, e é pensar nos desafios do movimento pós-crise, mas especialmente olhando o futuro e esse período agora, 2015, 2020. Quais são as questões centrais? Nós colocamos em linha as políticas, né, da política tributária, a política industrial e científica, as questões inerentes ao novo modelo na área social, com os nossos. Quais são os nossos? A questão do financiamento, que é um problema sério, a questão do crédito, que é um robustez do crédito, e hoje, discutindo com o Juninho, percebemos mais ainda, os mercados capitais têm mais, especialmente nos corporativos, um olhar mais forte em relação de compromissos, consumos, pensão. Um outro nó é a questão da previdência. Então, o que a gente queria dizer? Eu estou olhando nesse contexto. Há um descenso na taxa de investimento forte. A questão do câmbio, ela é e não é um problema hoje, já foi mais, mas ela continua sendo. A questão dos juros de novo subindo torna-se agravante, né? Então, a gente queria um panorama seu sobre o estado da economia brasileira e os nossos estão travando. Se travar a questão de nós ficarmos apenas no olhar do BNDES, apenas que eu digo o seguinte, ele como o único indutor, como impulsionador, que deve ser, mas não deve ser o único, na questão do investimento, a questão fiscal do ano que vem é problemática. Ele serve mais ainda. Então, ele não vai conseguir aumentar a taxa na velocidade que nós gostaríamos. Por outro, é capaz que o juros subam, que o câmbio descole e fique mais agravado. A indústria, com um problema sério, com importações pesadas. Aquilo que era uma relação positiva, o Sartre hoje colocou isso, eu não tenho esses dados, estou repetindo o que ele montou, entre investimento externo direto com uma balança positiva, agora nós temos um estoque de investimento externo direto com uma balança negativa. Mas tem uma composição ruim do investimento externo direto. Investimento externo. Então a gente queria que você nos desse esse panorama. Uma primeira fala só, depois a gente vai entrar. Só para ele assinou, vamos pensar assim, o que deu errado? O que está no assunto do crescimento baixo, com inflação pressionada do Alpeço, enquanto a corrente da planta, e em ascensão, e como fazer. Antes eu queria fazer algumas considerações um pouco mais gerais sobre como eu estou vendo a economia mundial como um todo, para botar o Brasil dentro e por que, na verdade, nós não podemos rigorosamente fazer uma separação assim tão clara, né, entre os problemas da economia mundial e a economia brasileira. Né? Porque o que está acontecendo em boa medida é que os críticos mais empenhados e mais ferozes da situação econômica do Brasil, eles procuram dizer, não, a crise já passou, né, já acabou, o Brasil agora padece dos problemas internos de uma política macroeconômica que escapou do cânone, digamos, do cânone convencional, né? Você resumir a situação brasileira, você reduzir a situação brasileira ao fato de que o Brasil não está cumprindo exatamente as recomendações do tripé, eu acho que é um reducionismo insuportável, né? E nós frequentemente somos obrigados a entrar nessa discussão sem olhar para os problemas mais estruturais. Eu não gosto da palavra porque a gente usa, às vezes as pessoas não sabem, a gente quer dizer qualquer coisa com estrutural, né? Mas, digamos, os problemas que foram sendo construídos ao longo do tempo, desde, digamos, dos anos 80, né, quando eu estive no governo como secretário de Política Econômica, enfrentando as consequências da crise da dívida externa, né, foi um período de paralisia praticamente da economia, né, que é uma geração de desequilíbrios numa economia que estava estagnada. Né? Ela teve alguns picos de crescimento, mas, na verdade, depois que passava o efeito dos choques ditos heterodoxos, sobre aos quais eu tenho críticas veementes sobre como eles foram concebidos e administrados, né? Mesmo tendo participado do governo, mas foi um período de, do ponto de vista da taxa de investimento, a taxa de investimento mergulhou, né? Por causa da relação entre a forma pela qual a inflação foi combatida, a adoção da moeda indexada, porque essa é a única forma de riqueza que você podia acumular com uma certa segurança, e a necessidade de você ter os superávites comerciais, né? Com a desvalorização continuada, eu não sei como alguém podia chamar aquilo de uma inflação inercial, né? De inercial ela não tinha nada, né? Era uma inflação, na verdade, que era uma inflação que decorria do sistema generalizado de indexação, mas que tinha frequentemente surtos de aceleração, né? Bom, quando nós estabilizamos, a estabilização foi feita com âncora cambial. Os autores da façanha não gostam, não acho que foi ruim a estabilização, não gosto que se diga que foi feito com âncora cambial, né? Outro dia eu vi até o Gustavo Franco falar que não, que era uma política baseada na gestão da política monetária, o que, para mim, é de uma estranheza. É uma estranheza incrível. Mas essas duas décadas, né, nos causaram danos do ponto de vista do desempenho da indústria brasileira, né? Danos muito sérios das contas públicas, certamente, né? Mas a questão central para mim é o seguinte, né? Esse é meu ponto de vista, que esse é um momento, é um divisor de águas. A crise da dívida externa, né? E nós não conseguimos superar isso até hoje, porque a indústria brasileira vem declinando do ponto de vista da composição setorial e do ponto de vista da incorporação de novos setores, né? Quando você faz industrialização, nós não estamos falando apenas da perda de alguns elos nas cadeias industriais, como nós perdemos no caso da eletroeletrônica, no caso do setor de bens de capital, por exemplo, ficou atrasado, né? Ficou muito atrasado, né? Mas eu estou falando da incapacidade de incorporar os novos setores, né? Nosso setor, por exemplo, de química fina, informática, mesmo indústria farmacêutica, com o potencial que a gente tem, ficou para trás a despeito do nosso empenho com os genéricos, né? Que podia nos dar uma oportunidade de fazer isso avançar muito. Para mim, a questão central é o seguinte, o calcanhar de Aquiles da economia brasileira é esse fenômeno da regressão industrial. Eu não quero... Eu sempre tento apagar isso aqui, porque isso tem um efeito muito grande no caso brasileiro, sobre a... Eu tenho que desligar essa porcaria aqui, isso aqui é um inferno. Isso tem um efeito muito grande sobre a taxa de crescimento. Não sei se você se lembra nos anos 70, mesmo nos anos que nós sabíamos quanto a economia ia crescer quando a indústria crescia. Não é? Comandava, não é? Comandava a variação do PIB. Né? Nós tínhamos aproximadamente 24% de participação da indústria no PIB. Hoje nós temos 13, né? 14. Tudo bem. Se isso não tem importância para o dinamismo de uma economia, eu não sei o que tem. Né? Então, na década seguinte, o Lula assumiu, teve o benefício de um, rigorosamente, o boom chinês que começa nos anos 90, ele tem o seu auge na primeira década do terceiro milênio. Né? Se você olhar, pegar uma curva, que eu não posso mostrar aqui, do superávit em conta corrente dos chineses, você vai ver que, na verdade, ele começa no final dos 90 e se acelera nos anos 2000. E nós tivemos o benefício do ciclo de commodities. Tivemos o malefício da invasão chinesa, né? Tem uma coisa que muita gente desconsidera, que é o fato de que eles deixaram de se valer progressivamente dos salários mais baixos e começaram a avançar na direção das escalas de produção e do avanço tecnológico. Né? Quer dizer, o pessoal mais conservador ficou dizendo aqui que era por causa dos baixos salários, os salários estão subindo, né? Eles estão distribuindo pela Ásia, né, os seus fornecedores, né, os seus mercados, e ao mesmo tempo as escalas de produção são impressionantes. Né? Não preciso dizer a vocês que que a China hoje produz o dobro de veículos dos Estados Unidos, produz 22 milhões de unidades, os Estados Unidos produzem 11 milhões. Isso é verdade para a produção de computadores, de televisores, de iPads, do que você quiser. Não é? É muito difícil concorrer com eles em matéria de... Eles reintroduziram no capitalismo a concorrência de preços. Né? Muito difícil você... Que durante muito tempo foi contida pela oligopolização dos anos do pós-guerra. Não é? Isso teve importância também na mudança da estrutura das empresas e a própria estrutura de emprego oferecida pelas empresas, etc. Então, o que eu vejo, né, é o Brasil um país que sofreu essa perda de posição relativa. O Brasil era, se há de concordar comigo, vocês, nos anos 80, final dos 70, o Brasil era entre os ditos, hoje chamados emergentes, mas entre os ditos países subdesenvolvidos, o país mais industrializado. Nós tínhamos uma estrutura industrial parecida com a da França, eu diria, certo? Era mesmo? Concorrendo com... Isso. Isso. Houve um momento, nós, no livro da Alice Amsden, eu preciso desligar isso aqui, que é um negócio infernal, isso é um bicho. No livro da Alice Amsden, The Rise of the Rest, quer dizer, o crescimento do resto, né? Ela diz claramente que o Brasil executou uma política de incentivo às exportações indústrias de manufaturados muito importante. E se você for olhar a nossa participação, a participação dos manufaturados na nossa pauta, nós sofremos uma tremenda regressão, certo? Sofremos uma tremenda regressão da exportação de manufaturados. E isso é um sinal muito grande de que nós entramos na globalização com uma desvantagem enorme, porque nós fomos permitindo que a globalização funcionasse como um elemento de dissolução das vantagens que nós construímos ao longo de anos. O que atenuou isso? E na verdade, quando eu tive um debate com o Baixa, aí está aqui, eu posso falar tudo, né? Tive um debate com o Baixa disse que queria fazer um plano real para a indústria. Eu falei, então nós estamos ferrados. Né? Então aí você quer afundar de vez aqui o país. Né? Por que, que era o plano real na indústria? Não sei se vocês lembram, foi um debate no jornal Valor. Ele falou, não, tem que abrir mais a economia. Inserir na cadeia produtiva como se isso fosse possível. Né? Não é possível, não são possíveis nem as medidas de proteção que nós tínhamos no período 50-60, nem é possível nós fazermos uma abertura sem nenhuma política, né? Ou uma integração à economia internacional, sem nenhuma política que respalde isso. Né? Qual é a perspectiva que nós temos, na minha visão? Nós temos duas. Né? Duas fronteiras. Uma das fronteiras decorre do... É o fenômeno Gershenkron. Gershenkron é o que falou das vantagens do atraso, né? Fenômeno Gershenkron localizado na infraestrutura. Nós temos um vasto horizonte de investimento na nossa infraestrutura e eu não acho que nós devemos desprezar a experiência alheia, né? Se nós formos olhar, né? Claro que nós não vamos repetir nem reproduzir, porque não é possível. Se nós formos olhar o desempenho chinês, né, o investimento, digamos, em plantas industriais, foi uma percentagem muito menor do que o investimento em infraestrutura. O que eles fizeram foi articular as coisas através, inclusive, das empresas que são paraestatais. Eu chamo de paraestatais porque elas... Tem joint ventures com as empresas estrangeiras, muitas vezes, ou às vezes são empresas públicas com uma gestão muito eficiente. Né? Eles colaram isso, né? Há um livro chamado One Hour China, que eu sempre recomendo, que esse livro você pode ler em uma hora. Né? Dizem os autores, o livro é muito bem feito, são dois americanos, e eles mostram as conexões entre... Né? A infraestrutura, o investimento em infraestrutura e a articulação com a indústria deles. Né? Para vocês terem uma ideia, a indústria de pré-moldados na China tem 30 mil empresas. Né? E eles constroem, não estou dizendo que o Brasil vai reproduzir isso, nem precisa. O Brasil não está nessa urgência de fazer isso, que não tenha... O fenômeno demográfico que eles têm, tem que responder a esse fenômeno demográfico da transição do campo para a cidade. Né? Mas o Brasil tem deficiências sérias. Por exemplo, o etanol. O etanol está se deslocando para o centro-oeste. Né? Um dos maiores problemas do etanol é justamente a logística, o transporte. Não só o transporte, mas... O etanol tem problemas de outra ordem, como, por exemplo, a adaptação das variedades à região centro-oeste, isso, né, que a pesquisa tecnológica pode solucionar. Mas a mesma coisa vale para o setor ferroviário e para os portos. Né? Nós estamos agora, quais são os dois... Os dois nós de infraestrutura que nós vamos ter que enfrentar, a modernização dos portos e a da ferrovia, porque se nós vamos, e nós não vamos deixar de ser exportadores de commodities, né? Mas nós podemos ser exportadores de commodities com uma articulação com a indústria fornecedora de equipamentos, de implementos, etc., muito maior do que nós temos. Né? Eu fui convidado pelo pessoal da soja para ter uma conversa com eles e na verdade, você nota que ali tem uma reserva de espírito empresarial e gente que é capaz, que se mobiliza, etc. Né? Depois eu vou falar de outras coisas em relação à indústria brasileira. E a outra vertente clara é o pré-sal, né? O pré-sal, então, em matéria de efeitos para trás e para frente, como eu aprendi quando se estudava no Brasil economia industrial, não é? Não é isso? Você se lembra bem? Estudei no Chênery, né? A Petrobras, em matéria de efeitos para trás e para frente, é uma coisa impressionante, né? Porque o potencial da demanda da Petrobras, das 10 plataformas novas que entraram agora, 10, né? 7 são de fabricação local. E eu acho que se a Petrobras acelera o investimento, ela está com problemas de caixa e tal, mas na verdade foi correta a atitude do governo, por exemplo, de botar lá as reservas adicionais, os 20 bilhões, né? Porque melhorou a situação patrimonial dela, né? Pode alavancar. Então, acho que esses dois campos são de investimento, digamos, do ponto de vista estritamente econômico, né? Uma outra questão, que eu... Depois falamos da coisa de curto prazo, né? Porque eu acho que aí a gente pode localizar melhor como é que a gestão disso no curto prazo vai ser complicada. A outra questão é claramente relacionada com a educação. Né? Fala. Só pegar aqui para chance. Mas para esta visão que você está colocando, e tão interessante, porque ela está batendo com um conjunto de entrevistados também que a gente percebeu, falta planejamento, falta integração, sim, falta articulação. Porque parece que cada um faz um pedaço, cada autonomia. O secretário dos Transportes trata de uma maneira, o Ministério dos Transportes trata de outra, a questão da ferrovia está subordinada a ele, a NTT tem uma regulação completamente diferenciada, tem um problema de insegurança jurídica, de horizonte de investimento. A questão que você coloca da logística da soja, da logística do etanol, melhor dizendo, ela tem um tratamento meio que, bom, a cana está aí, vou me empurrando, mas não tem uma tarifa na frente, um preço na frente, remunera aquilo que é o investimento. É que você olha, antes da gente entrar nessa parte da educação. Então, vamos a... Você tocou num ponto importante que eu ia falar depois, na transição. Não, mas falo agora, não tem problema. Eu acho que o Brasil tem um problema muito grave de desordem e conflitos interinstitucionais. Né? O sistema de gestão do governo está apoiado em 33 ministérios, eu estou errado? É 39. Então eu estou errado. Isso é uma coisa inconcebível, né? Inacreditável. O Ministério do Planejamento não planeja. O Ministério do Planejamento é o Ministério do Orçamento e para discutir salário com funcionário público. Então, nós devíamos, pelo menos, aproveitar algumas lições, talvez algumas ideias velhas, né? Como, por exemplo, os grupos executivos do Juscelino. Não estou dizendo que você reproduz exatamente aquilo, mas o sistema de planejamento tem que ser muito concentrado em torno da Presidência da República. É ali que tem que se montar uma estrutura de planejamento para acompanhar projeto por projeto. Se vocês se lembram bem, né? E se não se lembram, releiam o livro do professor Lessa, Os 15 anos de política econômica, né? E ali ele explica como é que foi a construção institucional que levou a cabo o plano de metas, né? Quem eram os... Era o Jesus Soares Pereira, era o Rômulo de Almeida, era o almirante Lúcio Meira, não é? Todos eles falavam diretamente com o presidente da República. Hoje em dia você tem um aparato institucional totalmente irracional, sendo que as burocracias, vou dizer uma coisa que muita gente não vai, as burocracias se autonomizaram. Então é o seguinte, você vai tomar uma medida fiscal, por exemplo, você pode ser vetado pelo secretário da Receita. Né? O secretário da Receita, ele é um funcionário do Estado. Né? Ele não é o... O objetivo não é o objetivo do plano, não, geral, não. Ele aumentar a receita. O objetivo é aumentar a receita. Então, não é administrar a política fiscal como um instrumento de desenvolvimento, certo? Não é para isso. A outra coisa é que o meu querido amigo e saudoso Ulisses Guimarães deixou que o Ministério Público virasse um organismo solto institucionalmente, não tem chefe. Não tem chefe, eles não prestam contas a ninguém. Se eles resolvem paralisar Belo Monte, por exemplo, eles paralisam, né? Quer dizer, você não faz a conta, você pode até impugnar algumas coisas relacionadas com o projeto, se você quiser, mas você não pode paralisar um projeto que tem uma importância enorme para o país. Certo? Você não pode subordinar ao seu ponto de vista particular de promotor público os interesses do país. Então tem que haver uma mudança nisso. Você me avisando que não é gozação, eu fico mais preocupado, porque se fosse gozação, eu não ficava tão preocupado, ficaria tão preocupado. Inacreditável. Então, esse cipoal institucional, que continua no Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas é um órgão assessor do Congresso. Né? Outro dia eu participei de uma banca na Faculdade de Direito, e todos eles tinham dificuldades de definir claramente qual era a situação institucional, jurídica do Tribunal de Contas. Ninguém está pedindo para que você deixe de fazer a fiscalização. Nós estamos pedindo que a fiscalização seja feita no momento exato, ex post. Se houve roubo, você vai punir o roubo. Se houve aumento indevido de preço ou mudança de preço no projeto, você vai ver depois. Agora, você não pode bloquear. Não há um. Outro dia saiu, parece que saiu o general que estava no DINIT. Né? Eu tenho amigos do DINIT. Ninguém consegue assinar nada. O sujeito não assina. Por que não assina? Tem medo de levar um processo pela cara. Então, nós vamos enfrentar. Exatamente. Tem entrada de porto, está para cá, entrada de ferrovia, está para cá. Agora a gente tem uma interligação necessária e perceptível, mas isso não acontece, é isso. Porque você não tem uma visão sistêmica da infraestrutura. Nós temos outro problema que eu vou mencionar rapidamente, que talvez não seja tão consensual, mas que para mim é importante, e não é pelo fato da mudança da propriedade do Estado para o setor privado, mas é porque você não substituiu por nada. Porque se nós formos olhar os anos 50, 60, 70, né? Nós tínhamos um conjunto de empresas estatais que faziam esse papel de planejamento na medida em que elas investiam na frente. Não é isso? Elas investiam na frente. Então, esse fato delas investirem na frente, delas programarem investimento, dava um horizonte para o setor privado. Né? Outro dia eu me encontrei com o Bardella, Cláudio Bardella, né? Meu amigo, um dos signatários do documento dos oito, em 77. E o Bardella teve doente, né? Mas teve doente, aí encontrei com ele, ele me disse: o Brasil acabou. Falei: Bardella, para com isso, deixa de ser pessimista. Ele falou: não, aquele Brasil que tinha aquele sentido de construção nacional, né, que a gente participava, claro que a gente queria ganhar dinheiro, mas a gente participava daquilo, porque a gente tinha as empresas que estavam crescendo, né, que eram as empresas de bens de capital, etc, etc. Falou, acabou porque desmontaram tudo. O fato é que, voltando ao que você disse, você não tem, na verdade, um sistema de planejamento no Brasil. Né? Na verdade, você não tem nenhum Estado capaz de planejar, porque o Estado foi destruído por dentro. O que veio junto com o, digamos, o consenso de Washington, né, e que não aparece tanto quanto algumas recomendações que são hoje consideradas, digamos, um pouco recomendáveis, né, é que você foi destruir a burocracia pública, o que havia de melhor da burocracia pública. Onde é que está o Jeipote, por exemplo? Né? É a memória toda, a memória da engenharia nacional que estava na empresa tipo Promon, né? O Figueiredo Ferraz, onde é que está a memória? Né? Memória da engenharia nacional. Isso se refletiu, vou fazer uma menção aqui um pouco ligeira, se refletiu no fato seguinte, você teve uma queda na demanda de vagas nas faculdades de engenharia brutal nos últimos 20, 25 anos. Agora é que está começando a retomar um pouco, porque na verdade é o seguinte, sobrava vaga na Unicamp, sobrava vaga para engenheiro, né? Nas faculdades em geral você não tinha. Ou os que se formavam no mercado financeiro, tem o caso de uma amiga minha, que é engenheira química, trabalhou na construção de várias empresas no polo de Camaçari, né? E quando terminou aquilo, ela ficou anos, ela e o marido, os dois eram químicos, acabaram fazendo concurso para magistratura e viraram juízes federais, né? O Brasil perdeu dois engenheiros químicos excelentes e ganhou dois juízes federais, né? Então, você deslocou completamente até a composição da demanda por educação superior e por formação de gente, etc. Né? Então, não é uma... Vamos admitir que... Eu não quero traçar um quadro aqui de uma tragédia, porque não é verdade também, né? Mas nós temos que atacar seriamente essas questões, que eu diria, institucionais, né? E de formação de pessoal. Né? Não é possível que as faculdades estejam atulhadas de alunos de direito. O Brasil tem mais faculdade de direito do que o resto do mundo. É o país que tem mais faculdade de direito do mundo. Faculdade de administração, todas as faculdades que exigem, digamos, seriam menos exigentes do ponto de vista da qualificação dos seus alunos. Né? Então, nós temos que olhar esse quadro, né? E agora eu vou passar dessa questão do planejamento para a política econômica. Né? Essa discussão do planejamento, ela desapareceu no cenário. Se você falar planejamento num congresso de economistas, provavelmente eles vão te atirar objetos, né? Contra. Né? Hoje está um imbecil da Folha falando desse negócio da exportação de jogadores. Ah, sim, é o Fernando Rodrigues. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Ah, Vinícius. Ah, sim. Qualquer, hoje estava a mesma coisa, estava no Arena Sport TV, o cara dizendo que você não pode. Você acha que os alemães não tomaram medidas para reter os jogadores na Alemanha? Tomaram, porque a maior parte dos jogadores são alemães, da seleção alemã, jogam na Alemanha. Claro, então, bom. É, e, então, se você falar em planejamento, né? E o que ele diz? Ah, é a intervenção do Estado. Né? Agora eu queria falar sobre a coisa política de curto prazo. Né? É, nós estamos, viramos prisioneiros de um dogma, que é o dogma do tripé. Né? Que, na verdade, surge no começo dos anos 90, né? De fato, o Friedman tinha proposto taxa de câmbio flutuante lá nos anos 70, não é? Para dizendo que seria uma forma de você manter a liberdade, maior liberdade na política monetária, na política interna. Ele estava falando no momento que você não tinha esse brutal movimento de capitais, porque nós não podemos imaginar, vocês podem, porque vocês sabem disso, né? Eu estou dizendo aqui para outras pessoas. Não se pode imaginar qual foi a transformação operada nos mercados financeiros pela internacionalização e pela liberalização financeira. Os volumes cresceram assim de maneira absurda, né? A ponto de hoje, o total de transações financeiras realizadas no mundo, ou seja, transações cambiais em Londres, que é o centro de transações cambiais, é 10 vezes maior do que o PIB. Né? Então, as taxas. Quando o Friedman pensou nas taxas de câmbio flexíveis, ele estava pensando numa economia em que o que determinava as taxas de câmbio era exportação e importação de mercadorias. São todos assim, exatamente. Outro dia eu peguei um artigo do Thomas Paley, você sabe quem é o Thomas Paley, que é meu amigo até, ele é economista do sindicato nos Estados Unidos, é um sujeito muito bem informado, e ele escreveu um artigo sobre o Friedman e ele estava contando isso. Né? Coisa que eu, por exemplo, já escrevi 500 vezes nas coisas. O Friedman pensou em uma taxa de câmbio flexível, sem interferência do governo, quando, como ele disse, você tinha o predomínio das transações de mercadorias e serviços. Né? Era o balanço de transações correntes. Né? Praticamente, o fluxo de capitais era mínimo. As pessoas esquecem que você teve controle de capitais até começo dos anos 90 na Europa. Vou dar um exemplo aqui. O Falcão, acho que o Falcão, tentou sair da Itália com um dinheiro. A polícia financeira italiana pegou, nem prendeu ele. Lembra disso? Não, porque você tinha controle de capitais, não era assim. Isso é uma coisa muito recente. Né? E o que ocorreu de fato foi que, quando você aumentou esse volume, as taxas de câmbio flutuantes ficaram completamente erráticas. Ou seja, você ficou ao sabor das expectativas dos agentes a respeito da valorização, desvalorização da sua riqueza em diversas moedas. Né? E, na verdade, quando havia um clima, como nós estamos assistindo agora, um clima de pessimismo em relação ao país, ao país X ou ao país Y, que acontece sem nenhuma razão, digamos, substantiva, real, concreta, né? Se bem que o que é concreto em economia hoje é exatamente a existência desses surtos de confiança e desconfiança. Né? O cara sai e te deixa com uma desvalorização catastrófica. Né? Felizmente, o Brasil, por razões circunstanciais e até outras nem tanto, acumulou quase 400 milhões de, bilhões de reservas, né? Tem 375 bilhões. E não é acidental que tanto a Rússia, que tem mais de 700, acho, atualmente, e a China tem quase 4 trilhões, né? E os países asiáticos tenham se valido depois, sobretudo depois da crise, né, de acumulação de reservas, porque, obviamente, você não tem outro instrumento de defesa, né? Agora o Brasil está fazendo uma outra coisa que eu acho que a gente devia incluir, que é importante, que é esse acordo dos BRICS, né? Por quê? Por que é importante o acordo dos BRICS? Porque nós vamos fazer uma frente única com a Rússia, com a China, contra não sei quem? Não é nada disso, porque os caras já estão colocando isso nesses termos. Nós estamos, na verdade, criando um fundo contingente de reservas para ajudar a defender as respectivas moedas, não é verdade? Um banco de desenvolvimento, que isso é de interesse, eu diria, particularmente dos chineses, mas também nosso, né? Nós provavelmente teremos a presidência do... E o swap de moedas com os chineses, porque os chineses estão na estratégia de internacionalizar o renminbi ou o yuan, né? Isso também nos dá uma situação mais confortável. Mas o que eu vou, voltando ao problema da taxa de câmbio flexível, o que está provocando no mercado um frêmito no mercado? É o Banco Central. As reservas são do... De forma que quando sobe a taxa de câmbio, ele vai agir. Isso é bom. É bom. Mas, as reservas são... Não tem igual interesse. As reservas são do Tesouro. As reservas são do Tesouro, não são do Banco Central. Na verdade, as reservas pertencem ao Tesouro Nacional. Pertencem ao Tesouro? Tesouro. Esse lado de interesse é... Ao Tesouro. É. Então, eu vou te dizer que é o Banco Central. Tudo bem. Ele é responsável pela operação. Mas a definição da gestão das reservas pertence ao Tesouro. Como vai pertencer ao Tesouro a gestão do Fundo Soberano, que vai ser constituído, que espero que logo fique cheio de dinheiro, né? Vai ser constituído com os resultados da exploração do pré-sal, né? Quando o Brasil for exportador líquido, e não vai demorar muito, talvez uns 3-4 anos, o que me dá um pouco de aflição é que nós temos que passar esses 3-4 anos de modo que a gente ganhe mais liberdade para manejar nossa política cambial. Certo? Porque se você tiver um volume maior de reservas e um fundo soberano parrudo, você vai poder botar a sua taxa de câmbio onde você quiser. Foram o que os chineses fizeram, não foram? Pois é, mas aí eu volto à minha pergunta. Se for... aqui não é, digamos assim, o Ministério da Fazenda, não. Que toma essa decisão na prática, quem controla essa política é o Banco Central. Banco Central. Então é só numa direção, ou seja, na direção de evitar desvalorização. Mas eles fizeram isso o tempo inteiro, não foi? Se você for olhar a política monetária, se você for observar a política monetária durante esse tempo todo, não é? É uma ilusão achar que foram as taxas de juros que controlaram a inflação. Eles usaram o câmbio de maneira deslavada, certo? Principalmente no período... no período Armínio, no período Meirelles. Eles usaram o câmbio de uma maneira muito clara para controlar a inflação. Isso não tem nada a ver com a política de metas. Isso não é política de... A política de metas, se você olha... Isso, se você olha o modelo de metas que foi recomendado pelo John Taylor ou pelo Woodford, aquele outro autor, Não tem uma menção a exchange rate, não tem a palavra exchange rate lá. Não tem uma palavra. Então é sempre a coordenação das expectativas. Mas o fato é que no Brasil nós usamos intensivamente a taxa de câmbio. Nós usamos a taxa de juros para valorizar a taxa de câmbio. Certo? Está de acordo? Então não tem política de metas, né? No sentido, porque a política de metas só pode funcionar como funciona num país que tem moeda conversível, em que o câmbio não faz efeito no pastru da economia, não tem efeito forte, digamos, na inflação, né? Qual é a diferença que faz para os Estados Unidos, no modelo que eles estão vivendo agora, se você desvaloriza 5% ou valoriza 5%, nenhum. Né? Assim também, em boa medida, em relação ao euro. Não é? Só a Alemanha que não gosta muito quando o euro se valoriza, porque ela é uma economia exportadora, então fica sentindo os prejuízos. Não é? Mas, digamos, nós rigorosamente não temos, não podemos ter câmbio flexível, totalmente flexível, determinado pelo mercado. Não temos uma política de meta de inflação, rigorosamente, nós usamos o câmbio para isso. E a terceira questão é que é a política fiscal. Né? Então eu queria discutir isso. De uma maneira um pouco mais ampla. Né? Desculpe eu voltar um pouco atrás, a 1919, né? Um pouquinho para trás. Né? Nesse ano, um economista chamado Joseph Schumpeter, escreveu um texto chamado A crise do Estado fiscal. Né? O que ele dizia nesse texto é que ele achava muito complicada a vida na Europa no pós-guerra, porque o Estado, na sua essência, né? E a essência do Estado, diz ele, é a fiscalidade. Então ele vem da Idade Média, faz uma análise da Idade Média para frente. Então, aí ele mostra que você estabelece uma relação entre o Estado e o setor privado muito peculiar, né? Porque as responsabilidades do Estado na guerra se mostraram mais elevadas, foram aumentando. Ele está falando aí isso antes do estado do bem-estar, está falando bem antes, mas as responsabilidades do Estado, por causa das interconexões entre o setor privado e o setor público, incontornáveis na economia capitalista moderna, nós vamos ter que mudar o sistema fiscal, vai ter que subir a carga tributária. Eu não sei se os sistemas sociais vão tolerar isso. E ele diz, num determinado momento, algumas pessoas, alguns liberais ainda imaginam que a economia seja uma economia de concorrência perfeita, né? Em que as relações de poder... É impressionante o texto dele. Eu fui ler porque eu me lembrava assim, vagamente que eu tinha dado uma... Chama-se A Crise do Estado Fiscal. Está nos ensaios... da OICOS, se você procurar no ensaio da OICOS. Eu tenho em dois livros, tenho os ensaios da OICOS. Se você entrar num site chamado Scribe, no Google Scribe, um site chamado Scribe, eu revi nos meus livros. Então, o que aconteceu foi que, no mundo inteiro, né? Ao longo dos anos do entreguerras, você teve o problema das reparações na Alemanha, você teve as questões fiscais na França, a estabilização, o Poincaré, tudo isso com dificuldades enormes de você enfrentar a questão fiscal, porque as classes proprietárias resistiam muito fortemente a isso, né? Mas a catástrofe da Segunda Guerra, mais a Grande Depressão, foi de tal ordem, porque nós subestimamos isso. Nós subestimamos que nós somos... Eu estou com 72 anos, mas eu nasci em 42. Então eu sei da guerra e das consequências só de ouvir, sendo que eu era brasileiro ainda, né, só de ouvir falar. Mas os meus parentes italianos, quando eles falavam da guerra, era uma coisa assim trágica. Eu pequeno me lembro as privações, a escassez de alimentos, a miséria, a desgraça. Tem um filme, aliás, do Ken Loach, chamado The Spirit of 45, que eu recomendo que vocês comprem e vejam, que é uma coisa maravilhosa, porque ele, do Ken Loach, aquele diretor, aí você percebe claramente por que, que aquilo era insuportável. Os soldados já voltavam da guerra falando, não é possível mais esse negócio. Né? Aí o Lord Beveridge e o Keynes, né, juntos, independentemente um do outro, mas juntos, né, criaram aquele negócio, subiram as cargas tributárias. Né? E você passou a ter um peso enorme do chamado Estado Fiscal. Né? Isso sobreviveu quantos anos? Sobreviveu 20 anos, 30 anos, chamados 30 gloriosos. Né? Depois, na verdade, o neoliberalismo é exatamente a revolta contra isso, que com essa subida da carga fiscal veio junto. Fortalecimento dos sindicatos, o Roosevelt fez isso nos anos 30, né? Os contratos coletivos de trabalho, os salários acompanhavam a produtividade, o investimento na recuperação europeia foi muito elevado porque os americanos agiram no seu próprio interesse, mas agiram de forma, bastante cosmopolita, ao contrário do período anterior, né? Eles cresciam menos que a Europa, mas cresciam bastante. Né? Quando desfez, por conta até das virtudes, porque os europeus começaram a concorrer com os americanos, eles tinham as tecnologias mais avançadas em vários setores, etc. Começou a dar o problema com o dólar, lembra-se você muito bem, talvez melhor do que eu. Nós tivemos a desvinculação do dólar com o ouro e passamos os anos 70 num conflito, foi uma luta política aquilo, que nós perdemos, nós, hã? De Gaulle não ganhou, ele brigou de desvincular. Estou falando nós, que pertencemos ao espírito de 45 e que estamos metidos nessa coisa do desenvolvimento do Brasil no pós-guerra. Estou falando, nós perdemos ali, certo? Começamos a perder. O Brasil ainda teve um sobrefôlego nos anos 70, mas o fato é que a inflação nos Estados Unidos estava 14%, né? Na Inglaterra 20%, na Itália 25%. E quais foram as recomendações? Vamos acabar com tudo isso. Certo? Foi uma derrota política, fundamentalmente. Né? Uma derrota política para o estado do bem-estar, para quem construiu isso, e uma derrota política para o desenvolvimentismo nosso. Só que não apareceu ali naquela hora, porque nós ainda fizemos um esforço adicional com o Geisel de empurrar a coisa para frente. Não foi? Foi morrer na crise da dívida externa. Então, voltando à questão fiscal. Se você for olhar as promessas, o que eles diziam era preciso realmente acabar com tudo aquilo, porque o Estado estava gastando demais com os benefícios sociais. Mas não tinha déficit. Você olhava, os países não tinham déficit fiscal. Por quê? Porque a economia crescia muito rapidamente, o investimento crescia, gerava renda, gerava imposto, a elasticidade do imposto ao crescimento da renda era alta, você não tinha déficit. Você começou a ter déficit depois. Começou a ter déficit nos anos 80, com Reagan e Patate. Aí começou um período largo de endividamento dos estados. A dívida pública começou a crescer de maneira muito rápida. Eu não sei porque as pessoas esquecem disso. Exatamente, é a mesma coisa, igual. Perfeito. Sim. Só que é o século XIX multiplicado por 10. Né? Por quê? Aí o que, que você fez? Você transformou o estado fiscal no estado do endividamento. Certo? Por quê? Olha só, curva de Laffer. O que eles diziam? Diziam, é preciso reduzir o imposto, as taxas marginais. O imposto, taxa marginal é aquela que incide sobre a faixa mais alta de renda do cidadão. Eu estou explicando aqui para o público, não para vocês. É preciso reduzir, e a redução foi assim, drástica. Né? Porque qual era a ideia? A ideia era do gotejamento, era do trickle-down. Ou seja, os ricos é que poupam, o que o Piketty mostrou que é verdade, né? Mas não produziu o efeito que eles imaginavam, mas o que o Piketty apontou, que é a grande virtude do Piketty, é mostrar o seguinte, realmente, né, uma boa parte da desigualdade que apareceu é que você reduziu as cargas tributárias violentamente, né, reduziu em boa medida as transferências. Como os ricos poupam, eles acumulam, mas viraram rentistas. Certo? Viraram rentistas comprando o quê? Os títulos públicos. Certo? Então, é esse jogo infernal. Né? Mas ainda está numa armadilha? Nós estamos numa armadilha. Nós estamos numa armadilha. Nós estamos numa armadilha global. Porque global. Global. Para nós, mais agravada. Por quê? Porque é o seguinte, aí você tem que voltar para a questão do tripé, porque o tripé virou um dogma da Santa Sé. Como o... Então, se você, na verdade, por acaso, tiver um problema com o superávit primário, não é pelas razões, digamos, concretas da vida econômica, da produção material, é pelas convicções de que se você não fizer o superávit primário, você está ameaçando a solvência e a transferência de recursos do Estado para os rentistas. Esse é que é o ponto central. Nós estamos discutindo uma questão política travestida de uma questão econômica. É o poder dessa tigrada. Então você pergunta, outro dia eu estava falando com o Delfim. O que o Delfim me disse? Foi numa reunião de empresários, todos eles tinham vendido as empresas e, na verdade, tinha aplicado o seu dinheiro no... Aonde? Na bolsa? Não. Não tinha. Sim, são rentistas, o pior é que eles... Garantiu o futuro. Eles aplicam em renda fixa. Então... Então... Por isso que eu quis fazer essa coisa, para mostrar como nós chegamos nessa política de curto prazo. Tem serviço da dívida agora muito alto. Muito alto. E isso vai desembocar em algum momento. Muito alto. Se você tem um problema de arrecadação na velocidade que você precisa, e com essa visão, você está no mar. Então, por que eu fiz essa trajetória? Porque a gente tem que localizar exatamente onde é que... Qual é a natureza do problema? O problema é o seguinte, não há nenhum crime em você, com a economia resvalando para uma recessão, que é onde a gente está correndo, o que devia ser feito é o contrário. Nós vimos estar aumentando o gasto público, certo? Mas não é porque você vai causar algum dano, você vai causar um dano aos rentistas. Isso sim. E nós temos um agravante ainda da tradição da indexação. Né? Então nós estamos na seguinte situação. Você tem mais um minuto? Tem. Seguinte situação, qual é? É que nós não podemos deixar a inflação sair da linha. Porque se a inflação sair da linha, você vai aumentar a indexação. Nós já temos 20% dos preços indexados. Só fazendo uma analogia com o que você falou agora há pouco, Antes da estagflação, é isso. Tudo isso. Essa frase é do Hobsbawm, não é minha. Mas acho que muito boa. Vamos acabar com tudo isso aqui no Brasil, se a gente perde o controle da situação, falando particularmente da inflação, vamos acabar com tudo isso, também não poderia. Por isso é que a situação, a gente não pode. Na verdade, ignorar a dureza que vai ser isso, política. Porque é o seguinte, se nós deixarmos a inflação, vamos supor que a gente deixa a inflação disparar. Tudo bem, esse é o meu diagnóstico, que é o seguinte. Né? Esse é o poder, eu não diria dos rentistas, mas do rentismo. Porque essa é uma forma de existência da riqueza. Tá? Que foi transformada por dentro à medida que a economia foi entrando nessa situação que eu descrevi. Né? Vamos pegar as metas inflacionárias. Vamos pegar a correlação entre juros, reduzindo a demanda do crédito, reduzindo a demanda. Não tem, dependendo daquela proporção de Selic, taxa de juros, você não tem. Mas você, ela virou, pelo efeito manada aí, virou um ponto de articulação. Sem dúvida. Mas quem é que na verdade comanda as expectativas e o imaginário? O Banco Central convalida, mas quem? O Banco Central, na verdade, é o seguinte, o Banco Central, ao fazer o boletim Focus, o que ele faz? Ele dá vazão à opinião do mercado que, na verdade, administra esse tipo de riqueza. É isso. Eu deixei de lado a mídia. Quer dizer, a mídia tem um papel impressionante, porque eles reproduzem exatamente nos editoriais, se você quiser, ou no noticiário, aquilo que o mercado pensa. Baixo. Eu não tenho investimento e o crédito está caindo. Ou seja, eu não faço aquilo que eu tenho que fazer. É isso? É exatamente. Você só pode. Com perdão. Com uma crise fiscal, com uma crise fiscal. Você só pode, na verdade, retrucar a essa situação se você usar cada vez mais intensivamente, que é o que eles estão falando. O Banco do Brasil acabou de. Ampliar o crédito para a compra de automóveis, com prazos enormes e com condições muito favoráveis. Você só pode retrucar isso se você tivesse na mão um sistema, a outra questão que eu queria, a relação entre o sistema fiscal e o sistema financeiro. Assim, como bater no bêbado, se é que o bêbado se permite apanhar. Se você olhar o que aconteceu com os bancos e com as instituições financeiras em geral, quando a taxa de juros caiu a 7, né, eu acompanhei isso de perto, porque acompanhei conversando com o pessoal dos fundos e conversando com o pessoal dos bancos. O que passou pela cabeça deles? Vamos procurar novos negócios. Eu tenho um presidente desse tamanho, que era de banco, do Banco do Brasil, do Itaú e do O que eles te ofereceram? Cotas de fundos, de longo prazo, taxa mais barata, etc. Não, eles ofereciam, eu vou te contar a história do FIDIC do Palmeiras, né? Que o Palmeiras foi fazer um FIDIC e os caras, e você tinha 10 candidatos para fazer o FIDIC quando a taxa estava baixa. Quando a taxa subiu, o que aconteceu? Todo mundo voltou para a tesouraria, que não é uma coisa melhor do que isso. O pessoal voltou para a tesouraria. Isso é você tirar a doce da boca de criança. Olha, esse é o melhor exemplo do negócio do rentismo. E eu não falo do rentismo, porque o rentismo envolve, é uma forma de existência social da riqueza. É, o rentismo envolve quem? Envolve o pequeno poupador, envolve o grande poupador é a grande maioria, se você olhar o volume. Né? Então, o que acontece e que a gente precisa prestar atenção? É que você criou uma constituinte que está comprometida com a gestão dessa forma de riqueza. Por que, eu te pergunto, por que, que o Keynes falou na eutanásia do rentista? Não é porque ele tinha raiva dos caras, porque ele dizia, essa forma, ela, se levada adiante, ela vai destruir o capitalismo de que eu gosto. E vai mesmo. Porque... Nada. E eu digo o seguinte, que hoje em dia o capitalismo em geral é o cruzamento da mula sem cabeça com o bicho preguiça. É. Por quê? Porque você pega a bolsa americana, ela está com quase 17 mil pontos. Certo? É uma bolha. E por outro lado, as empresas americanas não investem nem num parafuso. Certo? Estão com 2 trilhões de dinheiro em caixa e aplicam nos títulos do governo americano, né? Ou na bolsa. Então, não dá para a gente esconder que nós estamos vivendo há um inglês chamado Sam Gidin, que escreveu que o problema não é que o capitalismo vai sossobrar pela ação revolucionária, ele vai sossobrar por essa característica de não poder andar e, ao mesmo tempo, produzir bolhas a toda hora. Mas a nossa política praticada pelo governo não está apontando para esse caminho que você está colocando. Ao contrário, eu estou entesourando, eu estou tentando resolver o problema fiscal, eu estou tentando pagar o serviço da dívida e eu estou tentando pagar a receita. Então, isso, mas isso eu acho que é uma dimensão. Se não tem o BNDES depois da hora, depois da crise de 2008, duas coisas seguraram o Brasil. Duas coisas. Né? Uma foi o Lula empurrou goela abaixo do Meirelles. Isso eu estou contando para vocês, eu não estou supondo. Ele enculou goela abaixo do Meirelles o Fundo Garantidor de Crédito. Lembra disso? Que levou um tempão para fazer. Levou um tempão. Ele empurrou o fundo garantidor, aí o fundo garantidor permitiu que as instituições maiores, como o Banco do Brasil, Bradesco, etc., comprassem as carteiras dos menores, que estavam apodrecendo. Se essas carteiras apodrecem, o crédito para aí, senão financia o middle market, nem o carro usado, nem a empresa média. O que descongestionou foi essa insistência do Lula no fundo garantidor. Né? Essa foi uma das razões. Né? A segunda, na verdade, foi a coragem dele de chegar e dizer, olha, vocês precisam gastar. Porque não estava ainda, o nível de endividamento das famílias ainda não era tão alto. Vocês precisam gastar. E a terceira foi o BNDES, foi a capitalização que eu disse. Porque aí é injeção na veia, não é verdade? Você deu ali a grana para o BNDES e isso significa que você está estimulando diretamente o investimento. E se você olhar a curva de empréstimo do BNDES, você vai ver que ela disparou. Isso porque nesse período de 2009 para frente, 2010, você olha os dados, o consumo subiu, o investimento subiu também. Isso. Certo? Até, na verdade, até o primeiro semestre do ano passado, ele subiu. Parou a partir do meio do ano passado. Exatamente. O meu curso. E aí, quando a gente pensa, a situação mais se complica, né? Porque o BNDES teve esse papel. Mas hoje eu acho que a gente já entrou na fase do efeito papante, né? Você não consegue mais empurrar. Durante um período, quando exatamente na saída da recessão, o BNDES entrou oferecendo crédito barato, longo prazo, juros fixos, com PSI, etc., num contexto em que as outras coisas estavam funcionando também, e que você tinha confiança e otimismo na economia. Agora, por que você fala do barbante corretamente? Porque o cara não vai. Não vai. O cara não vai. Você pode ter a oferta de crédito que você quiser, o problema é que o cara não vai lá demandar crédito para você. Porque esse negócio do pessimismo é uma força material, isso quase. Está caindo. Está caindo e está caindo nas pequenas e médias, está caindo nas grandes, está caindo. Isso não é uma conjuntura só eleitoral? Olha, eu acho que, na verdade, é o seguinte, nós estamos diante de 1964 sem os milicos. Não vai, o mercado vai fazer isso, ou está querendo fazer. O mercado está querendo fazer isso. O mercado está querendo fazer, claramente. Né? É só olhar o movimento da Bolsa. Quando caem as intenções de voto na Dilma, sobe a Bolsa. Né? Quando, na verdade, sobe as intenções de voto na Dilma, a Bolsa cai. Certo? Agora vamos ver com as próximas pesquisas de opinião o que vai acontecer, porque... Olha, eles, agora vamos falar de uma coisa que é complicada e delicada. Não, posso falar, não tem problema nenhum. Claramente, houve uma aposta assim, eles botaram todas as fichas no fracasso da Copa. Todos, que não ia ter avião, não sei o que. Agora, eles não podem mais usar esse argumento. Eles podem usar os argumentos que o time tomou de 7 da Alemanha, mas a Dilma parece que não escala o time do Brasil, que parece que era o Filipão que escalava, né? Não é isso? Agora, eles apostaram muito no fracasso da Copa. Agora o que vai... Se queimaram. Mas eu não sei qual é a duração desse efeito, porque está na cara, eu encontrei outro dia com o Prócer Tucano, que é das minhas relações, E ele disse o seguinte, né? Se o Arminio for o ministro da Fazenda, né? O Brasil vai para o saco. Foi isso que ele disse para mim. Ele falou assim, olha, e o Arminio é dos melhores, hein? Você pega o discurso do Perso, do Gustavo. É o desmonte geral. Ainda bem que não tem nenhuma sensibilidade política. Você pega o discurso do Gustavo, o que faltou para completar? Faltou a privatização da Petrobras. A sorte é que eles são os imbecis, né? Não, a nossa sorte é que eles falam essas coisas. Né? E isso eleitoralmente é negativo. Né? Mas. É muito preocupante isso, porque aí é o golpe final no. Quer dizer, nada. Nada do que nós falamos, a reforma institucional que precisa, na verdade, dar mais fluidez à adesão de investidores do setor privado, setor público e setor privado. A questão do planejamento, nada disso vai sobreviver. Deles, títulos corporativos e o outro, os fundos de pensão. Ou seja, você dá mais gás à questão no longo prazo, pela via do mercado acionário, com títulos corporativos. E ter a sensibilidade de atrair esses fundos de pensão numa organicidade diferente. O BNDES ter um papel não só de um banco de crédito, mas um banco integrador de instrumentos. Eles, na verdade, quando começou essa discussão do mercado financeiro, do financiamento de longo prazo, né, foi o menino que era do BNDES, o Hernani veio aqui conversar. Eu falei: olha, Hernani, na minha opinião, o mercado de capitais, para ele funcionar num país que não tem essa tradição como o Brasil, ele precisa do market maker. E o market maker tem que ser o BNDES ou o Banco do Brasil, os dois juntos, para dar liquidez aos papéis. Porque não é o setor privado que vai fazer isso. Você não tem o cara que carrega provisoriamente o título, depois vende para o outro, como você tem nos mercados anglo-saxões. Nos mercados anglo-saxões você formou isso assim, não é verdade? Agora, aqui é mais importante qualquer coisa, só que com essa taxa de juros você não vai fazer. Quando a taxa de juros caiu, eu senti uma esperança de que isso pudesse acontecer. É. Começou. Falei com o pessoal dos fundos e eles me disseram: olha, nós vamos ter que procurar novos negócios, sair da zona de conforto e procurar nossos negócios. Agora sobe a taxa de juros, o que, que ele vai fazer? É. Então, esse é um... Aí fica inviável, né? Porque você tinha que começar a esticar os prazos progressivamente, né? De 5, que era. Ele foi para 5, 5 para 10. Não monetário, mas crédito aí. Pois é. Já tinha dado certo aqueles. Aquela. Como é que chama o pessoal? Os batizados lá. Os não convencionais aí. Aqueles instrumentos tradicionais. Não, mas é que isso não faz parte do repertório do Banco Central, né? Também. Da formação da. Se você pegar toda a discussão posterior à crise sobre a gestão da política monetária, né? Todos eles foram em cima da miopia dos bancos centrais, que só usaram a taxa de juros para, na verdade, administrar a crise, né? E aí, pelo lado contrário, porque eles não prestaram a menor atenção nas medidas prudenciais, por exemplo. O que acontece? Isso é mais antigo que andar para frente, né? Quer dizer, depois, no pós-guerra, voltando à pós-guerra, toda a gestão dos bancos centrais estava em cima do quê? De direcionamento do crédito, de racionamento do crédito quando era preciso, de impedir bolhas, porque você não podia, a segmentação do sistema financeiro, no caso dos Estados Unidos, no caso da Europa, porque o sistema era muito mais controlado pelo Estado. Nos Estados Unidos é o seguinte, os bancos comerciais não podiam operar no mercado de capitais. Você não podia financiar a posição em imóveis nem em securities. Você fez aquela segmentação, certo? Então, isso foi abolido nos anos 70. O que nós recebemos agora é o seguinte: o Banco Central tem que cuidar exclusivamente da inflação, exclusivamente da inflação, e o instrumento que você tem é o juros. Basta ler. Olha, tem uma tonelada de textos do BIS, principalmente de um dos economistas do BIS, que chama-se Claudio Borio, deve ter boa ascendência italiana, né? Deve ser um suíço com boa ascendência italiana. Claudio Borio, ele tem um conjunto de estudos, papers, ele é o chefe da diretoria de política monetária do BIS. Cláudio Borio. É. Que ele fala tudo isso que eu estou falando aqui. Eu não estou inventando nada. Né? Só que ele fala, escreve no BIS, só que o pessoal que frequenta o BIS não faz nada disso. Né? Para variar. Ok? Puxa, os caras vão me matar. Não, eu estava introduzindo a educação porque eu acho que isso é uma tragédia no Brasil. Eu estou na universidade há 40 anos, agora eu tenho uma escola privada. Né? Então, as deficiências são terríveis. Terríveis, terríveis. Olha, o esforço que você tem que fazer, se você não der 2 anos de recuperação para ele, primeiro você tem que ensinar-nos a ler. Não, é verdade, não estou exagerando. Ou seja, você deve recuperar a educação básica. Básica, você tem que ensinar-nos a ler. Nós temos, na verdade, um corpo de professores na FACAMP só de oficina de leitura. Então, o cara vai lá e vai ler um texto de um filósofo. Não é para aprender filosofia, é para aprender a ler o texto. Né? Por exemplo, matemática é a mesma coisa. Então, você não pode deixar isso nesse estado. Você deixar nesse estado, se o sujeito... Você imagina com essas novas mídias o que acontece? Né? Isso é uma agravante. Eles não querem mais ler. Então, eu estava dando aula outro dia de macroeconomia keynesiana, explicando preferência pela liquidez. E tinha uma menina em cima de um negócio desse. Falei, o que que eu faço? Boto ela para fora ou espero ela sair e falo com ela? Aí esperei, tive que me conter, porque esperei ela sair, chamei minha filha, vem cá. Por que que você fica mexendo? Ela falou assim, professor, eu sou viciada. Ela foi direto, eu sou viciada, não consigo. O que que nós tivemos que fazer? O aluno, antes de entrar na aula, na FACAMP, tem que deixar o celular fora. Senão, não, é uma coisa compulsiva. Isso não é um ciclo vicioso também, porque ao mesmo tempo, como a formação tem muito valor de direito, a administração, mas tem muita pedagogia, né? Nessas universidades de quinta categoria. E são esses professores que vão, inclusive, para as escolas particulares médias de ensino fundamental. Então, você começa com professores muito ruins, você leva alunos muito ruins, que não vão poder passar para universidades boas, vão fazer cursos ruins. Isso, pagam, que é o estelionato, eles pagam para ser mal formados. Não tem noção nenhuma. Esse pessoal, eles não têm noção de como formados. Isso aqui é o mais assustador, a mais assustador, que eles não têm noção das insuficiências deles. Né? Então, eles, na verdade, se apresentam no mercado como se eles pudessem disputar as vagas com os que estão mais bem formados. E claro que isso é uma frustração enorme, porque eles não conseguem. Né? E você não pode ter, não gostaria de falar desse assunto, porque isso envolve meu interesse particular. Você não pode ter uma universidade que tem 1 milhão de alunos, né? Um milhão. Um milhão. O sistema Croton e Anguera tem 1 milhão de alunos. Isso aí é... Tem mais aluno na Croton do que robô na China. Né? O negócio... Então, como é que você vai... Mas o problema não está aí. Isso aí já é o fim do filme. Fim da linha. O problema está lá embaixo. Não dá para você ter boa educação hoje sem ter tempo integral na escola. Não dá. Tem que ser a bandeira número 1. Tem que estar todas as crianças o tempo todo na escola. Tem, porque a educação é a seguinte, não é só você ensinar um cara. É um processo de tornar uma pessoa um cidadão civilizado. Certo? Ele receber os valores. Não dá, não dá, Não dá. É uma, a educação é uma. Vocês desculpem eu usar essa expressão. A educação é uma missão que você tem. Se você tem uma. Se você está numa instituição educacional, você tem que se preocupar com ensinar os seus alunos, conviver com eles, falar com eles, né? É, receber as queixas que eles têm, perceber as dificuldades. Ele estudou na Unicamp, ele sabe que lá era assim, porque era pequeno. Era pequeno. Tinha uma proximidade, nós éramos amigos no fundo, né? Isso. Você tem que ter a escola técnica que dê capacidade dessa criança sair dali, ela não precisa fazer a faculdade, é isso que você está falando? É isso que eu estou falando. É isso que eu estou te falando. Inclusive porque é o seguinte, eu tenho a experiência. As escolas técnicas mais ainda. Porque na verdade o Pronatec é um avanço tremendo. Né? Tremendo. Você não tem ideia de qual avanço que é o Pronatec é. Assim como as não sei porque que o governo não sabe tratar disso direito. Você não tem ideia da importância que tem o FIES, certo? E da importância que tem o ProUni ou Reúne na escola pública, o ProUni. Por quê? Porque o sujeito chega lá, né, da escola pública, maltratado, não tão mais maltratado que na escola privada. Precisa que se diga também que a escola privada, apesar de não é, em sua maioria, não é grande coisa. Então, ele chega lá, você precisa recalchutar o moleque. Né? A coisa que eu tenho mais orgulho nos últimos anos é de ter recebido uma carta, que eu botei num quadro, dos alunos do ProUni, que se formaram e se empregaram, um foi para a CEPAL, o outro foi trabalhar não sei aonde. Né? Eles me mandaram uma carta, está lá na parede da minha casa. Né? Eu tenho mais orgulho disso do que o título de 93 do Palmeiras. É, porque eles mesmos sentem a transformação que eles sofreram. Né? Agora, eu acho que o sistema educacional brasileiro é cruel, porque, na verdade, não entrega aquilo que promete. Porque é o seguinte... Não, isso tudo é tudo bobagem. É bobagem. Você tem como é que você vai operar o sistema educacional? Como é que você vai tratar o professor? Como é que você vai tratar o professor? Como é que você vai estabelecer quantos alunos você tem por classe? Não adianta você ter 100, você tem que ter no máximo 50. O professor tem que cuidar do aluno, tem que ser um cuidador do aluno, tem que acompanhar o aluno. Não, pode, não é assim, né? Você tem, o que, fenômeno que você tem hoje? Você tem alguns fenômenos que são relativamente recentes. Primeiro, a dissolução da família. Os pais e as mães não ensinam mais os filhos. Segundo, os meios de comunicação. O que, que eles fazem? Eles destroem o sujeito, certo? Então, você tem que ter um mecanismo compensatório muito forte dentro da escola, tanto no ensino básico. O cara fica lá o dia inteiro, tem que ter recreação. A grande ideia, uma grande ideia foram aquelas escolas do Brizola, que a Marta copiou aqui com os céus, mas eles não deram sequência porque é caro. Mas aquilo era convivência diária, cotidiana o tempo inteiro do menino dentro da escola. Ele nadava lá, ele praticava esporte. Isso. É um processo de socialização. É o CENI. Ele foi prefeito de Pato Branco, ele montou todo um sistema de criação, tenta criar uma cidade lotadora, e todo o sistema a partir da escola. A escola se chamava o pai, chamava a escola, aquilo que você estava falando da escola, do centro de saúde. É isso que ela está falando. Você chama o pai, porque lá o que a gente faz na Facamp? Não, nós somos pequenos, são pequenininhos. E vamos ficar pequenininhos. O menino está indo mal, a gente chama o pai, conversa com o pai. Em geral, o pai é mais mal educado que o filho, porque faz parte. Claro, você pega o pai a partir do filho, é isso mesmo. E você deixa o cara sendo socializado ali. Porque eu disse isso para a Marta, falei, Marta, a escola é importante porque você socializa o menino, ou seja, você transmite os valores, certo? As regras de convivência, né? Até mesmo da etiqueta social, etc, etc. É isso que você precisa fazer. Se você não faz isso, né? Você não consegue, depois, diante dessas influências externas, a mídia, né? Com esse massacre em cima do sujeito e a desorganização da família, porque é mãe e pai, ou que trabalham o dia inteiro, ou simplesmente que o cara não tem, ou tem a mãe, ou tem o pai, ou não tem nenhum dos dois. Desculpe. Muito bom. Yeah.